A fotografia em preto e branco apresenta uma das visões mais dramáticas e cinematográficas da série. Em uma encosta inclinada e irregular, dezenas de garimpeiros se espremem entre escadas precárias, curvas íngremes e trilhas improvisadas, formando um fluxo contínuo de corpos em movimento. A composição, marcada por linhas diagonais, acentua a ideia de luta contra a gravidade, a escassez de estrutura e o excesso de sacrifício. Cada escada é uma trilha de esperança e exaustão. Os homens estão cobertos de lama, curvados sob o peso dos sacos, com os rostos voltados para o chão, as mãos ocupadas e os pés buscando apoio onde quase não há firmeza. Mais ao fundo, num ponto de respiro, alguns trabalhadores se destacam parados, observando ou esperando. Essa variação de ritmos dentro da mesma imagem, subida, pausa, queda, espera, compõe uma narrativa visual que vai além da documentação. É uma coreografia da sobrevivência. Sebastião Salgado, mais uma vez, nos entrega não apenas uma imagem de corpos, mas de uma sociedade em movimento, empurrada à beira do abismo por promessas de riqueza que muitas vezes não se realizam.